Elias, o Cordiente, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. É Big Show DJ. Vou botar pra machucar. Quando vai dar amor, se olha no espelho, será que você